Autorizado para Tanguai, via P010, Cubada, P016, pode conforme o plano de voo, nível 380. Efeito de saída São João, Moleda, Mosca, primeira curva direita, pode ser com a gestão no site. O transponder 5446, potência de controle Salvador, 120, décima 8. Correto, quanto mais, então, para o que está escrito. certeza que ele está controlando aqui. 244, só pode. Tá bem alto, hein? 4 horas de tempo. 258, estamos contando Salvador, no 20.8.1. 08, 19761, no copia? 1925, próxima terra metodagem, Marcão 3820, aponte o Silvio. 3820, demais, essa aqui. Salvador, 120.8. lado, para o lado de trás, ok. decolado ao 10, contando Salvador, no 20, decimal 8, bom dia. Salvador, 8, obrigado, 7, bom. Salvador, vou lá, 7, meu, bom dia. Alfa de Romeu, autorizado em direção à quarta forma, em posição 03.